Rota 66. Outras pessoas talvez tenham uma ideia mais estranha ainda, que quem sabe o Elias vai reencarnar mais adiante. Será que o próprio João Batista não é a reencarnação de Elias? Ouvinte Transmundial, um momento muito esperado. Rota 66 consegue um feito extraordinário. Superamos todos os desafios e agora vamos finalizar o último livro do Antigo Testamento. Em nosso estudo da série Profetas, Malaquias é a etapa final. Hoje o professor Luiz Saião apresenta uma reflexão nos capítulos 3 e 4 com um tema bem romântico. Abre agora sua janela e vem ver o sol nascer. Não existe nada mais maravilhoso que um dia de sol depois de uma noite tenebrosa, não é mesmo? Se você está andando pelo Vale da Sombra e amargando uma forte desilusão, temos uma boa notícia. Há esperança. Quer saber mais? Acompanhe essa exposição com Luiz Saião. É, você vai ver aqui no final de Malaquias a esperança dada por Deus ao seu povo, porque o sol da justiça irá brilhar. Sim, o sol irá nascer, o sol da justiça irá chegar. Portanto, meu querido ouvinte, abra bem os seus ouvidos, sim, e também a sua janela e venha participar aqui e escutar as palavras finais do profeta Malaquias. E nessa esperança de que o sol da justiça irá chegar, nós começamos a ler logo no primeiro versículo o seguinte: vejam, eu enviarei o meu mensageiro que preparará o caminho diante de mim. Então, de repente, o Senhor que vocês buscam virá para o seu templo, o mensageiro da aliança. Aquele que vocês desejam virá, diz o Senhor dos Exércitos. Depois de tanto sofrimento, tanta desobediência, tanta punição, tantos problemas, a esperança messiânica está mais viva do que nunca. Sim, virá o Senhor para o seu templo. Sim, ele virá e antes dele chegará o seu mensageiro que preparará o seu caminho. A palavra messiânica é apresentada. Aqui ela aparece com toda a força, mas como será o dia da sua vinda? Esta vinda do Senhor, o sol da justiça. Que justiça? Justiça que vai fazer correr os injustos. Por isso, verso 2 vai nos dizer: mas quem suportará o dia da sua vinda? Quem ficará em pé quando ele aparecer? Porque ele será como fogo do ourives e como sabão do lavandeiro. Ele se assentará como um refinador e purificador de prata. Purificará os levitas e os refinará como ouro e prata. Sim, trarão ao Senhor ofertas com justiça. Então, as ofertas de Judá e de Jerusalém serão agradáveis ao Senhor como nos dias passados, como nos tempos antigos. Eu virei a vocês trazendo juízo. Sem demora testemunharei contra os feiticeiros, contra os adúlteros, contra os que juram falsamente, contra aqueles que exploram os trabalhadores em seus salários, que oprimem os órfãos e as viúvas e privam os estrangeiros dos seus direitos e não têm respeito por mim, diz o Senhor dos Exércitos. Oh, meu querido ouvinte, certamente você já está cansado de tanta injustiça, corrupção, roubalheira, tanta coisa errada e que não se acerta no dia da vinda plena do Messias, do Senhor que virá como o sol da justiça. A justiça triunfará. Então pode abrir bem aí a sua janela, porque um dia este sol irá raiar. E o texto bíblico prossegue e vai nos falar mais a respeito da mensagem final de Malaquias. Ele diz, a partir do verso de número 6, de fato, eu, o Senhor, não mudo, por isso vocês, descendentes de Jacó, não foram destruídos. Desde o tempo dos seus antepassados, vocês se desviaram dos meus decretos e não lhes obedeceram. Voltem para mim e eu voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos, mas vocês perguntam como voltaremos. Infelizmente, a injustiça não está simplesmente espraiada pela sociedade. A injustiça aparece na vida do próprio povo de Deus. E há várias maneiras pelas quais ela se manifesta. Uma delas, veja só, você vai se surpreender. Diz o verso 8, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, vocês estão debaixo de grande maldição, porque estão me roubando, a nação toda está me roubando. Tragam o dízimo todo ao depósito do templo para que haja alimento em minha casa. Ponham-me à prova, diz o Senhor dos Exércitos, e vejam se não vou abrir as comportas dos céus e derramar sobre vocês tantas bênçãos que nem terão onde guardá-las. Impedirei que pragas devorem suas colheitas e as videiras nos campos não perderão seu fruto, diz o Senhor dos Exércitos. Então todas as nações os chamarão felizes, porque a terra de vocês será maravilhosa, diz o Senhor dos Exércitos. Pois é, meu prezado ouvinte, talvez você já ouviu falar que se gritar pega ladrão, não fica um, meu irmão. Pois é. É isso que Deus diz, todos vocês estão me roubando. Sabe por que você está vivo? Sabe por que você está respirando? Sabe por que você teve comida hoje? Sabe por que você tem tanta coisa? Porque Deus te abençoa, Deus tem dado a você e a todos nós aquilo que recebemos diariamente. No entanto, onde está o nosso agradecimento? Na hora de entregar qualquer parte do nosso recurso para qualquer outro motivo, nós aceitamos, entendemos e compreendemos. E às vezes, para destinar parte dos nossos recursos para dízimos, ofertas e contribuições para a obra de Deus, isso parece pesado. Deus diz, olha, parem com isso, tragam os dízimos para o depósito do templo, contribuam para a obra de Deus e vejam se eu não vou abençoar vocês. Deus certamente quer nos livrar do nosso materialismo grosseiro e nos ajudar a entender que dar, contribuir é muito melhor do que receber, e nenhum ser humano vai muito longe se não entender a virtude que existe na contribuição em favor da obra de Deus e dos necessitados. E o texto bíblico prossegue, vocês têm dito palavras duras contra mim. E eles ainda perguntam, o que foi que eles disseram, o povo? Vocês dizem, é inútil servir a Deus. O que ganhamos quando obedecemos aos seus preceitos e ficamos nos lamentando diante do Senhor? Por isso, agora, consideramos felizes os arrogantes, pois tanto prosperam os que praticam o mal, como escapam ilesos os que desafiam a Deus. Olha o perigo do triunfo da injustiça, não só os que roubam a Deus, mas os que dizem, ó, tanto faz ser honesto ou desonesto, ser justo ou injusto. Cuidado, o sol da justiça já vai raiar contra toda a injustiça. E o texto vai prosseguir falando, depois aqueles que temiam o Senhor conversaram uns com os outros e o Senhor os ouviu com atenção. Foi escrito um livro como memorial na sua presença cerca dos que temiam o Senhor e honravam o seu nome. No dia em que eu agir, diz o Senhor, eles serão o meu tesouro pessoal. Eu terei compaixão deles como um pai tem compaixão do filho que lhe obedece. Então vocês verão novamente a diferença entre o justo e o ímpio, entre os que servem a Deus e os que não servem. Não compensa ir atrás da injustiça. O crime não compensa, não vale a pena entrar pelo caminho do mal, da injustiça, porque em breve, com julgamento, chegará o sol da justiça. Abre bem a sua janela, abre agora a sua janela e vem ver o sol nascer. E então, no final, nos últimos versos, lá no capítulo 4, o texto vai confirmar a vinda deste sol da justiça, deste antecipar da figura de Cristo do Novo Testamento. Pois certamente vem o dia, ardente como uma fornalha. Todos os arrogantes e todos os malfeitores serão como palha, e aquele dia que está chegando ateará fogo neles, diz o Senhor dos Exércitos. Não sobrará raiz ou galho algum, mas para vocês que revenciam o meu nome, atenção, o sol da justiça se levantará, trazendo cura em suas asas, e vocês sairão e saltarão como bezerros soltos do curral. Depois esmagarão os ímpios, que serão como pó sob as solas dos seus pés, no dia em que eu agir, diz o Senhor dos Exércitos. Lembre-se da lei do meu servo Moisés, dos decretos e das ordenanças que lhes dei em Horebe para todo o povo de Israel. Sim, mais uma vez, a injustiça será destruída, a injustiça perderá o seu lugar quando chegar o sol da justiça, que trará cura, trará salvação, trará bênção em suas asas. E para encerrar o livro de Malaquias, encerrar a mensagem do Antigo Testamento, o texto sagrado solenemente afirma em suas últimas palavras: vejam, eu enviarei a vocês o profeta Elias, antes do grande e temível dia do Senhor. Ele fará com que os corações dos pais se voltem para os seus filhos e os corações dos filhos para seus pais. Do contrário, eu virei e castigarei a terra com maldição. Aqui nós temos as últimas palavras de Malaquias, dizendo que antes de chegar esse sol da justiça, antes de chegar propriamente o grande enviado do Senhor, o Messias prometido, o profeta Elias, figurativamente, haverá de chegar. Nós sabemos pelo Novo Testamento que Elias veio e que o Senhor Jesus também veio. E no final ele diz que esta obra fará com que os corações dos pais se voltem para os filhos e dos filhos para os pais. Acabamos de ver que o problema sério no livro de Malaquias era o divórcio, era a separação das famílias, o conflito como resultado de uma desobediência que vinha da liderança espiritual. Agora, esse sol da justiça não vai ser apenas no nível abstrato. Esse sol da justiça não trará apenas verdades contempladas no nível da razão. Não, quando ele chegar, não só esmagará a injustiça, como também trará justiça, paz e harmonia na vida prática, no dia a dia, abençoando a vida familiar, a vida de relacionamento entre as pessoas, conforme a palavra do final de Malaquias. Portanto, meu querido ouvinte, não se desanime com a injustiça que você contempla. Não fique achando que tanto faz seguir a justiça como a injustiça. Não perca a sua esperança, porque através desta mensagem nós sabemos que o sol da justiça já veio. Ele se manifestou na pessoa bendita de nosso Senhor Jesus Cristo. E ele retornará, voltará na sua segunda vinda para o triunfo pleno e final da justiça. E mais uma vez, nós insistimos com você. Abre agora a sua janela e vem ver o sol nascer. Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Livro de Malaquias, capítulo 3 e 4. Que mensageiro é esse que aparece no começo do capítulo 3, que preparará o caminho do Senhor? É uma mensagem importante aqui. É, pastor Alberto, vamos entender a lógica aqui do final do Antigo Testamento. O que, que a gente vai descobrir aqui? É uma decretação da falência geral do povo, porque o Reino do Norte fracassou e caiu na mão dos assírios, o Reino do Sul também, e então eles caíram na mão dos babilônios, não sobrou nada sustentado pelo próprio povo. Então qual é a lógica? A salvação virá do Senhor. Ele trará esta salvação. Então Malaquias, junto com outros textos messiânicos, anuncia isso. E então ele diz, olha, para este momento especial, né, de desfecho da história, apoteótico, nós vamos mandar aqui um mensageiro. Mensageiro, lembra-se, o nome de Malaquias quer dizer mensageiro do Senhor, ou de Javé. Está vendo aqui até, né, um trocadilho, um jogo de palavras. Esse mensageiro preparará, anunciará o caminho do Senhor. Uma frase semelhante ao que aparece bem próximo a Isaías 40 e que a gente só vai entender quando chega no Novo Testamento. Este mensageiro que anuncia o caminho do Senhor é João Batista, aquele que anuncia o caminho do Messias Jesus quando ele aparece no Novo Testamento trazendo a mensagem de salvação. O Senhor vindo trazer aquilo que é prometido, o triunfo da justiça, conforme esperado no Antigo Testamento. Agora, a gente entende que a vinda do Messias vai ser assim recebida com muita alegria, com muita paz. Agora, como entender as palavras aqui do verso 2 do capítulo 3? Quem poderá suportar o dia da sua vinda? São palavras assim até pesadas. É verdade, pastor Alberto, essas palavras são duras e a pessoa fica meio confusa, né? Porque a gente ouve a música de Natal, né? Noite feliz, noite de paz, né? Dormem todos em Belém, né? E que história de textos messiânicos falando que ninguém vai suportar o dia da sua vinda, que é um dia de julgamento, de ira, porque isso tem que ser entendido se... quando olhamos e descobrimos que a vinda do Messias é dividida em duas etapas. Por isso que os religiosos dos tempos de Jesus não entenderam bem o que ele veio fazer e quem ele era. Ele veio inicialmente, né, trazer aí a sua obra de redenção e de salvação e perdão e sofrer, e ele virá como juiz na sua segunda vinda. Então, estes textos que falam do sol da justiça trazendo aí julgamento sobre a maldade só se cumprirá no futuro, né, depois, na segunda vinda de Cristo. Agora, sem economizar palavras, professor Luiz Saião, como entender que Deus pede dízimos e ofertas? Será que ele usa dinheiro? E olha, será que isso vale para hoje também? Porque se a gente não observar isso aqui, vai sair muito caro, hein? Pois é, pastor Alberto, olha só que questão interessante. É claro que Deus, a pessoa de Deus lá no céu, ele não precisa de dinheiro, não existe um banco no céu que a gente faz um depósito, né, e cai alguma conta, alguma coisa na conta celestial lá em cima, é claro que não. Agora, Deus, ele tem a sua obra e tem aqueles que agem e trabalham na sua obra. Há um princípio geral na Bíblia de contribuição para o benefício da obra de Deus, que existe desde o Velho Testamento, lá no começo. A gente ouve falar de dízimos e ofertas logo ali no início da Bíblia, nos primeiros livros do Pentateuco, e a gente vai encontrar isso depois também no próprio Novo Testamento. Por que que isso é tão importante? Porque quando a gente acredita de fato em alguma coisa, a gente contribui para isso. Ninguém põe a fé em alguma causa apenas com seu coração. Ele coloca os seus recursos. Porque, na verdade, o dinheiro é apenas uma convenção social de valores. Então, se nós cremos na necessidade da expansão do Evangelho, a necessidade da palavra de Deus anunciada, é claro que devemos contribuir e contribuir generosamente para a obra de Deus. Agora, isso não significa que o dízimo é uma lei, é um legalismo, é uma exigência religiosa, não. Aliás, apesar do dízimo fazer parte da lei, ele aparece antes da lei no Velho Testamento, por exemplo, já aparece lá com Abraão, entregando o dízimo a Melquisedeque. Por que que o dízimo é uma contribuição que merece uma consideração especial? Pela sua justiça. No dízimo, todas as pessoas dão uma porcentagem. Se a gente exigisse de alguém uma quantia fixa para que as coisas da igreja, da comunidade da fé funcionasse, seria muito difícil. Mas como isso é dado em porcentagem, todos contribuem de maneira justa e igual. Então, o dízimo vale para hoje como método de contribuição. O que não vale para hoje é o espírito legalista que serve a Deus por mera obrigação. Isso não tem lugar na palavra de Deus no Novo Testamento, muito menos no coração de quem ama a Deus de verdade. Professor, a mensagem do profeta Malaquias vai terminar no versículo 5, capítulo 4, falando do profeta Elias. O sol que vai brilhar vai trazer este profeta Elias. Mas quando é que ele vai chegar? Pois é, pastor Alberto, a gente olha aí, né, pensará que o Elias realmente vai chegar? Como é que é essa história? Elias veio, já virá, está vindo, como é que é? Para entender isso, é necessário ler o Novo Testamento. Lá nós vamos ver claramente Jesus dizer que Elias já veio, fazendo uma referência ao próprio João Batista. João Batista é aquele que aparece vindo, né, no poder de Elias, de maneira semelhante a Elias. É muito importante pensar isso, porque algumas pessoas talvez pudessem achar que o Elias pessoalmente vai aparecer de novo, mas não é isso que o texto diz. E outras pessoas talvez tenham uma ideia mais estranha ainda, que quem sabe o Elias vai reencarnar mais adiante. Será que o próprio João Batista não é a reencarnação de Elias? Não, não é. Primeiro porque na Bíblia nós não temos essa ideia de reencarnação. Segundo, que a gente descobre lá no Monte da Transfiguração que o Elias aparece com Moisés, Elias continua sendo o próprio Elias. Portanto, nós vamos aqui confirmar que Elias veio simbolicamente na pessoa de João Batista como o mensageiro que prepara o caminho do Senhor. Obrigado, Sayão, por mais uma etapa concluída aqui no Rota 66. E você que está acompanhando esta jornada, essa trilha toda, fique ligado, vem agora a aplicação desse estudo para o seu coração. No Rota 66 de hoje, você acompanhou conosco Malaquias capítulos 3 e 4. Estamos encerrando o estudo do livro de Malaquias, o último livro do Antigo Testamento. O tema do nosso estudo você acompanhou com atenção. Abre agora sua janela e vem ver o sol nascer. Sim, o sol da justiça que estava surgindo para pôr fim a toda injustiça, maldade e pecado. E vimos aqui como exemplos dessa injustiça e pecado aparecem repreendidos por Deus quando ele anuncia o grande e poderoso dia do Senhor. Mas o dia do Senhor também é um dia de esperança, é o dia quando o seu mensageiro aparece para preparar o caminho do Senhor que virá trazer vida, bênção, salvação, que inclusive alcançará as famílias, os pais e os filhos. Pois é, meu querido ouvinte, qual é o grande resumo de tudo isso que está sendo prometido no final do Antigo Testamento, antecipando a chegada do Novo Testamento? É que a salvação, a tão esperada e gloriosa salvação, estava chegando. E com certeza você já cantou isso num hino de Natal. Você certamente já ouviu falar de Jesus, o grande Salvador, porque, de fato, a grande mensagem é a chegada da salvação. Mas espere só um pouquinho. Preste aqui bastante atenção. O importante nessa história toda não é apenas ouvir sobre a grande, eterna e maravilhosa salvação. O importante é que esta salvação chegue ao seu coração. Ah, que pena, ouvinte, fim de mais um programa Rota 66, que agradece muito sua audiência e carinho. Louvado seja Deus por nos permitir concluir o Antigo Testamento. Mas agora vem o melhor. Fique ligado nessa emissora e horário. Esta é mais uma realização Transmundial. E acesse o site transmundial.com.br e até o próximo Rota 66.